Sinais de Carlos 1, confirmação, Mente Bel B. É o número 2 para o táxi, não pátio 3, direto para a rodada ministerial, após ser autorizado. Mantém a posição, Vitor Tiratel. Juliette Bravo Delta, está usado o táxi, pátio 3, após a saída, pátio 3, para ingresso, pátio 1. Marquinhos Lu é o número 2, aguarda Vitor Tiratel, após ser autorizado. Chama táxi. Pode ser o táxi, o Victor Tchau Hotel? Victor Tchau Hotel, autorizado, iniciar o táxi, você pode sair do pátio 3. Bravo Del, autorizado, ingresso pátio 1, após Índia, ponto espera pista no 0, torre 11895, QNH 1099. Pátio pessoal, Índia, só pode esperar pelo 2095, ingresso ao Del. Afirmo, autorizar o táxi até a saída do pátio 3, a porta para ingresso, liga aqui o Zulu. Saída do 3, eu vi que você está no hotel. Autorizar ingresso pátio 1, após Índia, ponto espera pista no 0, número 3, chama a torre 11895, QNH 1099. 1895, hotel. Posição número 2, Vitor Tio Hotel. Lima, Kilo, Zulu, mantém a posição na saída do pátio 3. Para o táxi, o gol no 648, 99 a bordo, 2 horas e 10 autonomia, Aracaju. Gol no 648, autorizando o táxi, pátio 1, após Índia, ponto de espera, pista no 0, chama torre 11895, QNH 1099, gol no 648, número 3. Ok, como número 3, aprovado o táxi, pátio Índia, torre 1895, não leva 2. Juliette Bravo Delta, ciente, aguarde no ponto ferro. Mantenha a saída do pátio 3, o Lima que usou. Luta livre, 120 graus, 109. Salve, Salvador, bom dia. Passo 2, 07, 09. Kilo Delta, mantém a posição no pátio 3, temos um bom setor acondicionado, aguarda para o início do táxi no pátio 3, já temos uma aeronave na saída do pátio 3 para ingresso. Juliette Bravo Delta, ali mantém, deixa ver. Juliette Bravo Delta, Hotel, deverá aguardar devido à aeronave na aproximação. Após a decolagem do Bravo Delta. O Lima que usou autorizado o ingresso no pátio 1, após Índia, ponto de espera pista no 0, é o número 3. Chama a torre 11895. O que é o Lima que usou? O 739 continua a aproximação, aguarde o exterior. Aguarde. Tango Zulu, 44-1-198. 1-1-9-8, Juliette Tango Zulu. Tango Salvador, Golfo da Santa Alzenha, BTR, de rebote. Gente, bom dia. Alfa está livre, 120 graus, 109. Gente, iniciou o táxi no pátio 3, a retaguarda, correção, já está autorizado o táxi no pátio 3, reporta na saída do pátio 3 para ingresso no pátio 1, Vitor Kilo Delta. Pátio 10, 110 graus, 109. Pega o pouso, 1739. Tem a posição, temos uma aeronave indo através da posição 03 ainda bloqueando a passagem. Qual seria a posição final? Seria a 03. Oi, Bravo Delta. Bravo Delta, aos 46119, decimal 8, morro. 19.8, Bravo Delta. Gente, Vitor Kilo Delta, mantém a posição. Vai manter a posição, Delta. Sete Aerotel, autorizado a alinhar e manter cabeceira 10. Autorizado a alinhar e manter o papel, vem com o Sete Aerotel. Bruno 739 aos 47, direito 1219. Direita 219, 197. Paulo Borgon, 1739, livrão. 110 graus, 109, decolagem autorizada. Decolagem autorizada, 109, vem que eu quero até. Tô rigor no 648. 207, agora está autorizando ingresso pátio 1 na posição A03. Juliette 03, 4217. Eco Delta Fox, chamou para seria? Apenas confirmando, né? Solicitou reaxé 1 no meu peito para Barra Grande. Só um minuto, cópia, a Delta Fox encontra no Pátio 5. Salvador, Azul 2710. Azul 2710, virou a pista. Então, Azul 2710, agora só um minuto, cópia para Aracaju. Número 2. Vitor Kilo Delta, atento ao Embraer 190 da Azul, ingressar na posição 03, após autorizar o táxi, o ponto de espera da pista 10 via Índia, torre 1895, quem negar 1019. Vitor Kilo Delta. Juliette, visual com a aeronave, gol 1739. 1739, autorizando ingresso, pátio 1, na posição 06, 062, sequência. 1-0-6, gol 1-7-3-1. 0-6-12, gol 1-7-3-9. 0-6-12. Eco Delta Fox, ponto cobre, barra grande, 1 no meu pé. Lançar Índia, Romeu Índia, conforme rota, plano de voo, 1 no meu pé, corredor axé, decola 1-7, primeira curva à direita. Transpondo 5-0-3-3, controle em 1-9-8, Eco Delta Fox. 1-9-8. 1-6-4-8, 150 graus, 1-0-9, decolagem autorizada. Livre decolagem, gol 1-6-4-8. Boa Lima, tem a sequência 737. Isso, 1-0. Para saneamento, chama a torre, 1-8-9-5, mal voo, Cruz Fox. Obrigado. Zero. Decola a pista no zero, primeira curva à esquerda, perfil de saída Conte. Transponder 55, correção. Transponder 0271, aciona e o controle em 1-9-8. 190, aprovado a subida Conte. 0271, controle 1-9-8. Está pronto para estacionamento. Parte 3. Enche o autorizado, chama a táxi, as 1-7-0. Chamará para o táxi. Do nós, decolagem autorizada. Não, Max Chale Alfa, chamou? Será autorizado após o tráfego. Romeo Alfa, confirmação de matrícula, Papa Tango, Mike, Romeo Alfa e o horário. Então, 1345, ainda não estamos o plano aqui, ativo o nosso sistema, entraremos em contato com a sala AIS. Mike, Romeo Alfa, agora cobre e confirma, RMA? Mantenha a escuta para Lagoa Santa. Tá, então vai estar lá para o ponto de vista, guardando a cota. Gente, do alteramento. Salvador, bom dia, gol no 094. Gol no 094, só um minuto, qual que Fortaleza? É isso. Charlie Alfa, número 3, número 4 para a cópia, aguarda no pátio 5. Conselho 2733, Lagoa Santa, pronto, cópia. Zero Serra Bravo, Lima Serra, conforme rota, plano de voo, nível 100. Decola, pista no zero, primeira curva direita, perfil de saída coral. Transponder 5012, controle 119, decimal 8, Força Aérea 2733. 2732, Salvador, Lagoa Santa, conforme plana, uma centena. Decola da 10, curva direita, perfil da coral, atana 5012, controle 119,8, Força Aérea 2733. Correto, cotejamento, Força Aérea 2733, chama pronto acionamento no pátio 3. Pátio 1, militar, correção. Para pronto, tá acionado, Força Aérea. Gente, já acionaram, então chama a torre, 1895, confirma o acionamento de cabeça. Tá com 4 a bordo, 6 horas e 20, pra chamar a torre pro pátio. Achei, 2733, bom voo. Lono, 3198, quebrou a pista, não sei escuta. Força Aérea 3198, autorizado o táxi Alfa, mantém a posição de sua Juliette. Alfa, mantém a posição de sua Juliette. Salvador, azul 2710 para o táxi. 47 a bordo, 2 horas e 40, Salvador. Autorizado o táxi, pátio 1, Índia, ponto espera pista no 02, 11895, QNH 1019. Pátio 1, Índia, ponto de espera 1895. Quilo Delta 58119, destino a 8, bom. 198 graus, bom dia, senhor. Vem para Quilo Delta. Pista 3191, número 34, aguarda para o Galeão, vem para a cena da Leda Irumi. Dael Leda Irumi. Golo 094, pronto, cobra. Afirma, Golo 094. Autorizado Serra Brava, Foxtrot Zulu, conforme rota, plano de voo, nível 370. Decola no zero, primeira curva esquerda, perfil de saída Momo, transição frontier. Transponder 5045, o controle em 119, decimal 8. Autorizado Fortaleza, mesa 370, rota conforme plano, decola pista no zero, curva esquerda, saída Momo, transição frontier. 5045, transponder o controle 119, decimal 8, gol 094, posição 104. 10, correto, cotejamento, chama pronto, puxa. Chama. Para Marcel. Chanel 6140, número 2 para cobra, agora saída Boca Caju para Marcel. Boca Caju. 3198, Juliette. Eco 3198, autorizado ingresso, parte 1 na posição 07. 07, obrigado. Vamos aqui sua solicitação em Rimar para Serra Novembro Tango Romeu. 1510. Agora só um minuto copo, estamos confeccionando seu plano. Papa Tango Eco Delta Fox, repousando no ponto de espera da Papá. Papá, o Eco Delta Fox. 2710 autorizado, decolagem pista no zero, o vento 130 graus 09 nós. Teve decolagem 2709. Pode confirmar a distância em relação a Salvador para a Serra Novembro Tango Romeu? Salvador, Força Aérea 2733. Força Aérea 2733, Pato Militar, reporte na Taxi Hotel, táxi por conta e risco. Táxi por conta e risco, Pato Natal, por conta e risco. Azul 2710, decola Salvador 04, controle 119, decimal 8. 1198, 2710. A gente, Papa Tango Eco Delta Fox, mantém a posição, temos a viatura da Infraero na pista, a mesma irá liberar. Então, Mike Charlie Alpha, apenas confirma o nível visual 145 para Léo. Papa Tango Eco Delta Fox, alinha e mantém cabeceira 17. Táxi via pista. 170 para Léo. Preparação da coral, já pronto, corre. Papa Tango Mike, olha Alfa, cruzado Serra Bravo, Índia Lima, conforme rota, plano de voo nível 180, decola pistão no 7, primeira curva direita, perfil de saída coral. Plano Yankee, após seguir nível visual 145 até o destino, o nível, o transponder de correção 5020 e controle 119 decimal 8, Papa Tango Mike, Charlie Alfa. Charlie Alfa, pressionamento de Matorre, 1895, por favor. Salvador Tower, good morning, Brazilian Air Force 2591, final approach, IOS X-ray, runway 10. Brazilian Air Force 2591, altimeter 1019, continue approach, expect landing clearance. Roger, continue approach, expect landing clearance, Air Force 2591, thank you. Okay, Brazilian Force 2591, pay attention, there are a flock of birds on runway, on final, runway 10. Roger, welcome. Mike Charlie Alpha, standing by no transponder e reposta quando pronto para o táxi. Force 2591, clear to land runway 10, wind 130 degrees, 08 knots. For your information, there is a traffic on taxiway hotel. Roger, Air Force 2591, clear to land. Quanto é isso? Charlie Alpha, repórter, ponto de espera, taxi papá. Por gentileza, stand by no transponder. Gente, repórter, ponto de espera, taxi papá. Salvador, o Força Aérea 2733, canal Excel, é visual com tráfego nacional e tem condições de decolar de intercepção. Gente, Força Aérea 2733, as condições, mantém a posição. Boa noite, 2733. Gente, 4207, agora golpe número 2. Mike Romeo Alfa, agora aqui, Serra November, Tambor Romeo, autorizado, conforme rota plano de voo, 1.500 pés. Decola a partida em Rimar, com proa sul inicialmente, e condena com a torre para cruzamento do campo, o transponder 5057, o controle em 1.19.8, papapapa, Mike Romeo Alfa. Tango Mike Charlie Alpha, mantém a posição, é o número 2 para decolagem da 17. Já temos um Papa Alpha 31 alinhado na cabeceira 17. Zero 03, para acionamento na RMAR, chama a torre, 1.1895. O Eco Delta Fox, autorizado a decolagem de pista 17, o vento 1.40 graus, 09 nós. Decolagem da 02, confirmo, para o fluxo de acionamento. Vamos chamar minha 140 para o push? Afirmativo, está pronto para o push. Minha 140 na posição 02, já copiou? Negativo, poderia ter a nossa autorização? Já temos a nossa autorização, é o número 2 para a Coab, prepara a saída a Pucacaju. Ok, já estamos totalmente pronto para o push. Chamei 140, autorizado Serra Bravo, Mike Oscar, conforme rota, plano de voo, nível 350, decola pista no zero, primeira curva à esquerda, perfil de saída Puca, transição Caju, transponda 5011 no controle em 119, decimal 8, 6140. Ou chamei 140, autorizado Mike Oscar, 30 Puca, Caju, a pista no zero, decola a primeira curva à esquerda, chama o controle 598, transponda 5011. Cotejou 6140, pronto, na posição 2. Correto, cotejamento, autorizado, push, chama táxi. Decolado em Salvador, aos 11, controle, 119, décima 8. 198, Eco Delta Fox. Pronto, Salvador, 864, bom dia. Pronto, bateu com o Mike Charlie Alpha, táxi via pista, reposto sobre a cabeceira 17, pronto. 0-9-4. Azul 4207, pronto, Copa Guarulhos. Já, exato, cliente, autorizado Serra Bravo, Golf Romeo, conforme rota, plano de voo, nível 360. Decola a pista no zero, primeira curva à direita, perfil de saída da El Leda Motiva. Transponda 5054, controle em 119, decimal 8, azul 4207. Eu poderia repetir o 5054. 360, decola da pista na direita da El Leda Motiva. 19, 8, 1, 2, 3, 4, 5. Correto, cotejamento, chama a produção na posição 03, azul 4207. Autorizado, tô 3191 no Galeão, conforme rota, plano de voo, nível 340, decola a pista no zero, primeira curva, à direita, perfil de saída da El Leda Irume. Transponda 5050, controle 119, decimal 8, tá 3191. A BC-33 decolado aos 1-2, controle 1-9-8. 14-19-8, BC-33. Gente, mantenha a posição 05 inicialmente. Marcelo Alfa, mantenha a posição. Carga da Força Aérea decolou no perfil da Coral, também no perfil da saída Coral, dá 1-0 agora. Só um minuto cópia, o Papa Romeu, Lima, Alfa Romeu. Brazil Air Force 2591 cleared to cross runway until military apron. Thank you very much. Doing it right now. Air Force 2591. Boa noite, 64, seu solo 14, ao liberar a pista, chama o solo 121, décimo 1. 211, obrigado, bom trabalho. Reportando outra vez a posição 062 para continuar o táxi. Batiana reportará através da posição 612, vamos 094. Alô, Salvador, eu vou no 864, livrou o piso. Vou no 864, cruzar o táxi Alfa, mantém a posição antes da Juliette. Alfa antes da Juliette, vou no 864. Salvador, o SMR 6140, para o táxi 103 a bordo, 2:30, Salvador. 2591 1-1-8-9-5, QNH 1-0-1-8, chama a torre quando pronto. Tente 1-0-1-8, ajustado agora pela Índia 102-95, amarelo. 1-0-9-4, autorizado o táxi via Pationo, Índia, e o ponto espera visto no 0, torre 1-1-8-9-5, QNH 1-0-1-8, gol 1-0-9-4. QNH 1098, Pátio 1, Índia, ponto de espera, torre 18, de mal dado 5, vou no 094. 3191 na posição 05, coordena com a equipe de solo, aguarda Boeing 737 da companhia Gol passar a cauda após autorizado hoje. Vou no 864, mantém a posição antes da Juliette. Manterá. Alfa Romeo, só um minuto, Valença. Estamos confeccionando o seu plano, apenas confirmando. 7, 5. Salvador, boa tarde, azul 4082, Bolívia. Salvador, acho que é 6140, pode ser 6140. Autorizado alinhar e decolar, pista no 0, vento 140 graus, 099. Entra, autorizado alinhar e decolar, 140, 6140. Na Juliette, 864. 864, agora a liberação do gate 05. Vai dentro, obrigado. Fernando Salvador, azul 4082, 500 da Mike, bom dia. Chame 119.8. Azul 4082, chame Salvador em 1198. Rádio, obrigado. No 864, observa somente a voz 321 da companhia TAM. Após o mesmo terminal push, estou autorizando ingresso pátio 1 na posição 05. Posso push 05, boa noite, 864. Limão Alfa Romeo, agora sim, pronto, cobra valença, 1 no meu pé. Terra Novembro, Victor Bravo, conforme roça, plano de voo 1 no meu pé. Decola 17, primeira curva à direita, ingressa corredora Xé. Transponda 0116, controle em 1.19.8, Lima Alfa Romeo. Somente forma o POB a torre antes do táxi, o Lima Alfa Romeo. Xanem 140, decola de Salvador, 18, controle 19.35. 19.35, bom dia. Só corrigindo, 19.8, controle. Corrigindo, 19.8, bom dia. 4207, mantém a posição. Afirmo para bater com o Maxi Ali Alfa, restrito nível 040. Restrito nível 040 pelo controle de Salvador. O altímetro agora 1018, autorizado decolagem pista 17, o vento 130 graus, 08 nós. Golo 094, Lima Zen, capsuleiro no zero. Ali mantém pista 1-0, gol no 0, 94. Salvador da 3191 para o táxi, saltando Campinas, 4 horas de autonomia em 148, 148 a bordo. Autorizado, táxi, bate 1, Índia, ponto espera pista no 0, torre 1895, QNH 1018, azul, tá 3191. Autorizado, bate 1, Índia, ponto espera, torre 1895, Azul 4207, coordenando com a equipe de solo após passagem R2321 da companhia TAM, autorizado push, chama tag. Afirma, faz o TAM, calma. É, dá pra lado da arma 7, o Max Alhão. Ah, os 2-1 no controle, 109.8. 109.8, o Max Alhão. 1-0-9-4, autorizado, decolagem, pista 1-0, o vento 1-3-0 graus, 1-0-9. Decolagem, 1-0-9-4. Confirme. Alfa Romeo, repõe para o táxi. Controle, muito bom dia, o Papatango Mike Salial. É que tinha ali o meu controle, chame 1198. 98, grato. Decolar Salvador 23, controle 19, decimal 8. 198, obrigado, bom dia. Salvador da 3191, ponto de espera da 10, pronto. Senta 3191, mantenha a posição no ponto de espera, exercício do bombeiro agora na pista no 0. Da 3191. Tem mais ou menos quanto tempo os bombeiros vão ficar fazendo exercício sobre a pista? 4 a 5 minutos. Ah, tá bom. É... Tá ótimo. Os quilos de combustível não acertam. Bom, a gente deve gastar mais. Novamente, o POB novamente, está autorizado o táxi à direita, Índia, ponto de espera, pista no 02, 1895, e o QNH no 08, azul 4207. 191, autorizado, alinhar decolar, pistão 0, vento 120 graus, 099. Autorizado, alinhar decolar na 10 da 3191. Adoro, o 556, informação Mike, Force Copy. Douro 556, autorizado Serra Bravo, Golfo Lima, conforme roda, plano de voo, nível 360, decola no zero, primeira curva à direita, perfil de saída da El, Leda e Irume. Transponder 5104, controle 119.8, Douro 556. Lançamento e pouso na pista 10, câmbio. Positivo, direita 350, descendo para 2000 com 1018, refrigeração, pista 10, azul 403. Altitude 3000 pés, eu já tenho um tráfego a 2000 pés, só vai ter ele no TICAS daqui a pouco. Foi para o 402? Positivo, desça e mantenha 3000 devido ao tráfego. Ok, então. Autorizado 3000 pés, na proa 350, azul 403. Afirmo, vai voar no máximo 4 milhas nessa proa para girar à direita. Controle voo no 162. Voo no 162, girando à esquerda para Duna e ILS autorizado. Duna autorizado, voo no 162. No 4082 está sobre a ilha de Itaparica, passando 3.300 para 3.000 pés. Velocidade 180, 180 nós, direita proa 70. Direita 070, sobre ilha de Itaparia, descendo para 2 pés agora, do Batalha de 2. Pro 70, mantendo 3000. Pro 70, mantendo 3000 ainda, reduzindo 180 nós, do Batalha de 2. Positivo. Curva à direita, vai na proa 1110. Direita 1110, 482. Positivo, ao estabilizar na proa 1110, descer para 2000. Estabilizar na proa 1110, desce 2000, 482. Oceano 6255, desça para 4000, ajuste 10118, eu vou lhe vetorar para o sequenciamento. 4000, com 22, para a base do Brasil. Sou 4082, curva direita até a proa 120, nessa proa intercepte localizador. Direita 120, nessa proa 120, intercepte localizador da pista 90, 482. Positivo, está livrando agora 3000 para 2000, confirme. Confirmo, senhor, e tem um tráfego na posição de 1 hora a 7 meses. O tráfego que antecede a aeronave da Gol, mais precisamente o voo 1162 a 7 milhas e meia à frente. Ele é o número 1 e o senhor é o número 2. Gente, senhor, estamos reduzindo aqui o tráfego antecede. Oceano 6255, início de vetoração para o sequenciamento, a proa é a 3620, altitude 3000 pés, limite localizador. Oceano 6255. Proa norte, 1162, está agora 3 milhas e meia para passagem sobre o marcador em aproximação. Reduza, cheque o trem, chame torre 11895, gol 1162. 1895, obrigado. Azul 4207, autorizado, decolagem pistão 0, vento 120 graus, 10 nós. Eu vi LS autorizado, aguarde transferência. Oceano 6255, passa 4.600, tem descida para 2.000 pés na proa 3620. Oceano 6255, velocidade 180 nós, número 3 para a ponta. Passe travado. 1962, escutando a aproximação, aguardando autorização de pouso, altímetro 1018. Vai dar. Flamengo Salvador, bom dia, o 3895. Quem tiver informação antes, autorização de tráfego para Guarulhos, o nível é o 3410. São 3895, para cópia? Pronto, cópia. Autorizado Serra Bravo, Golfo Romeo, conforme rota, plano de voo, nível 340. Decola 10, primeira curva à direita, perfil de saída da El Leda Motiva. Transponder 5102, o controle 119.8. Então é 3895. Autorizado para Guarulhos, 340, conforme o plano de voo, apenas do Lula. Dessa primeira aerovia, decola da 190, primeira curva à direita, da El Leda Motiva. 5102 é o transponder, 198 é o controle. Correto, cotejamento, sinal pronto, acionar a posição 07-3895. Direção para passagem sobre o marcador externo e aproximação, muito grato, cheque o trem, torre 1895. 2895, Oi, Salvador. Bom dia, Azul 402, 9 milhas. Azul 402, contando a aproximação, número 2, aguardando instruções. Altímetro 1018. 1018, Salvador, 402. Salvador, Oceaner 6200, em descida, passando 070 para o 060. Oceano 6200 ao controle, desça para 3 mil pés, ajusta no 098, velocidade reduz agora para 180 nós, é o número 4 para pouso, está seguindo o voo 6255 da sua companhia. Sim, 3 mil pés, 180 redução, 0018, 6200. Afirmativo, está limitado pelo localizador, Oceano 6200. Limitado pelo lock, 6200. Oceano 6200, curva à direita, proa 050, próximo retorno será para interceptar o localizador. Sim, 050 para interceptação do localizador, Oceano 6200. Voo no 162, seu solo aos 36, direito, 121, décima 1 no solo. 211, obrigado. Imediato. Autorizado a decolagem de picho no 7, o vento no 20 graus, 09 nós, Papa Romeu, Lima Alfa Romeu. Decolagem, viu? 1162, Libra. 1162, autorizado táxi Alfa, após Juliette, Pati 1 na posição 10. Alfa Juliette, para o táxi. Para o localizador, em descida para 2 mil pés, ILS autorizado. Sim, descida para 2 mil pés, na proa 090, já autorizado o procedimento do IRS para 19. Proa 482? Papá Romeu, Lima Alfa Romeu, decolado aos 38, controle 69.8. Prato. Azul 4082, autorizado pouso, pistão 0, vento 120 graus, 10 mais. E pouso 10, Azul 4082. número 255, 4 milhas fora externo. Cheque o trem, chame a torre, 11895. 2895, oceano 6200, complete a redução para velocidade de aproximação e efetue cheque pré-pouso. Sim, oceano 6200, iniciando redução de velocidade. Oceano 6200. Oceano 6225, última aproximação, aguardando transição de pouso. O altímetro no 018. Oceano 6255, tempo, aguardando transição. Oceano 6255, estou ciente. 4082, seu solo aos 40, direito no 21, décimo 1. 21, 1, vai chamar, obrigado, boa noite, cerca. Solo, bom dia, o Azul 4082. Azul 4082, bom dia, consigo o táxi via Alfa, reporte Sancho da Juliette. Via Alfa, Sancho da Juliette, Azul 4082. Sinair, 6200, estabilizado. Ciente, 6200 está 7 milhas para o externo, em aproximação como número 2, cheque o trem torre 11895. 11895, Oceaner 6200 estabilizado. Oceano 6200, quanto a aproximação, número 2, altímetro no 018. Seguindo como número 2, Oceano 6200. Oceano 6255, autorizado pouso, pista no 0, vento no 20 graus, 09 nós. Delta Lima, prossiga. Confirma a matrícula inteira. Papa Romeu, Zulu, Delta Lima ou Papa Sapo, Patango, Zulu, Delta Lima?